adeus. Vou embora pra bem longe de você. Quem sabe se a distância não me ajuda a esquecer. Mil vezes eu pedi, chorando em longas orações, um milagre qualquer que fizesse você me querer. Adeus, vou-me embora pra bem longe de você. Quem sabe se a distância não me ajuda a esquecer. Mil vezes eu pedi, chorando em longas orações, um milagre qualquer que fizesse você me querer. É tão triste saber que é saudade que eu vou encontrar. Qualquer rosto vai ser o seu rosto por onde eu passar. Mas se um dia eu tiver nova chance de ter outro amor, não vai ser mais assim. Em meu peito só vai ter lugar pra quem goste de mim. Adeus, meu amor, adeus. Tô sentindo saudade, mas é de verdade que eu lhe digo adeus. É tão triste saber que é saudade que eu vou encontrar. Qualquer rosto vai ser o seu rosto por onde eu passar. Mas se um dia eu tiver nova chance de ter outro amor, não vai ser mais assim. Em meu peito só vai ter lugar pra quem goste de mim. Adeus, adeus.